Transfusão, estilo tormento. Irmão, Jesus vai voltar. Quem é que vai ser arrebatado? Com arrebatamento. Com arrebatamento. Com arrebatamento. Apocalipse. Com arrebatamento. Explosão. Refugez enorme. É um desabamento sobre a sua cabeça de fato. Que acontecerão no futuro. E ele tem que acreditar, mas não pode ser atormentado. Já não dá mais, pois não consegue mais viver. A sua vida normalmente é bem. Tenta desviar, afastar, se livrar desses pensamentos. Pensamento. Ele é tudo isso que se transforma em um terrível tormento. Então, trancado em um quarto, começa a ler, procurando alguma forma de compreender o que ninguém sabe ao certo. A provável existência de um lugar chamado inferno. Algo então lhe prendeu os sentidos e a sua atenção. São por muito tempo, é o puxa levando o para um outro mundo. O mundo além de sua imaginação ficou perdido entre palavras de sabedoria que revelam coisas horripilantes a ponto de transformar tudo que lia em visões e pensamentos em sua mente. Visões estranhas invadiam seu cérebro profundamente ao ler. O arrebatamento. O arrebatamento. Se assim será, eu já posso imaginar viver sem ter nenhum minuto para poder parar, descansar vários mundos. Perturbando a tortura, dominando perante a isso irão suplicar para que a morte venha lhe buscar. Sofrimento, desespero, dor, meu Deus, me livre disso. A uma vida nova eu quero dar início. Imaginem, sendo julgado na balança da vida. Rejulgado à esquerda do mundo, lado obscuro, onde vive somente espíritos imundos. Fico a pensar como seria estar lá. Está escrito, quem crer em Cristo terá vida em plenitude e paz eternamente. Ao contrário daqueles que no mundo foram surdos do coração, e só plantaram o semente do mal, ficarão perambulando coleta maldita, vagando pela escuridão sombria. Veja bem, não queira ficar parado como um espantalho, sendo atacado por vários corpos, pior que o outro. Sei que não adiantará nem pedir socorro. Agora o tempo passa, o tempo está passando, e o dia da colheita está chegando, pois tudo que nos dias de hoje acontece já estava previsto aqui no livro, a Bíblia. Uma mente fértil para imaginar, um coração aberto para compreender, e despertar, não só por temor, mas também por amor. O entendimento que veio com tempo, de tudo se encarregou. Batalhas travadas, vitórias alcançadas. Se converteu porque creu no que leu e teve a vida renovada ao redor. O inimigo age como um mar revolto. Veja só, o mundo está violento, ser destruído aos poucos. Deu um modo covarde. É isso, se torna um espelho em nossas faces. Repita antes que seja tarde, a profecia se cumprirá. Veja você, se cuide. Acorde, tem que crer em Deus. Tem que crer em Deus. Tem que crer em Deus. O fim do mundo pode chegar a qualquer momento, em qualquer instante, em todo lugar. Pode crer, pode crer, pode crer. Não basta apenas ouvir e nos compreender. Então, neste momento, faça algo bom, algo de bom, o que é bom para o seu coração, para o seu coração. Pense bem, pense bem. Haja bem, haja bem. Faça com que a sua vida fique sempre de bem, com todos e com Deus. Prepare seu espírito, pois ninguém sabe quando será. O arrebatamento.